Dando 7 para 3 mil pés com 1.016, 9 é bom. Paulo 6327, está pronto aqui para o PUD. É, acionamento, só falta o pessoal da Infraero retirar o foguete. Sim, após a passagem da outra aeronave, coordenação tarifa. 6320, portar para cá. Romeu Lima, prossiga. Me sinta com o Romeu Lima. Quem me escuta ainda? Romeu Lima. Ô, Saulo, confirma com 6327. Já pode iniciar o serviço. Não, porque tinha dado informação que tinha uma aeronave na retaguarda aqui, já, essa aeronave já saiu, porque tem, estão falando de uma aeronave da Azul, que está iniciando o PUD. Ah, já está pronto sim, é só para confirmar. Vai iniciar então. Passa 1, 8, 0 em descida. Ok, o 396 desce até o 50, reduz para 230 nós, é o número 4. Ok, 0-0-6-0-2-3-0-9, voo na 3-9. Salvador, boa tarde, voo no 649, passam 1.500. 649, boa, só 240 da El Vigilante. 240 da El, voo 649. Romeu Lima, chama agora Ilhéus, 1-10-0-1. Boa. O 5490, confere, chama agora o Centro Recife. 126.85, alterna 12545, trip 5490. Salvador, Elton, 315, autorização Guarulhos, em direção a São Quebec, boa noite. Matheus, ponto de colono 0, curva direita, 208 ao ponto do Salvador, 090, transponder o transferência. Falou, você é 63, 2198 para o pushback acionamento. Poxa, né, 63, 21, pushback acionamento no 8. Já se mandar. Táxi 6327 com 85 a bordo, 3 horas e meia, alternando Brasília. 85, alterna Brasília. Portugal 021, Southern 5901, 081. Completes approach in contact tower 18995. 18995, Portugal 021. 3217, completa para 2000 pés, com 1016 autorizado ali. 2000 pés, 1016, autorizado ali, X-ray, porta 807, completa via para 2000 pés, com 1016, 1807. Via para 2000 pés, 1807. Chama Recife agora. É 1251, alterna 13325, gol no 649. É, agora com Recife, 1325, obrigado, boa tarde. Boa. Meu Bernardo é com 15 PLB, 128, 128. 128, 128. 327. Sobe 240, Rodel. É 327. Sobe pro 240. Solicito o 200 com o final. Aguardo 200, 637. Confirma direto da Elda presente? Direto da Elda. Obrigado. 396, 396. Limite localizador no 396. Poderia repetir por 396? Eu estou sequenciamento esquerda para norte, limite ao localizador. Desce para 3.000 pés com 1.016. Esquerda norte, limite ao log. Para 3.000 com 1.016, agora na 396. Minha 327 reautorizado nível 200. 200, minha 327. Salvador 3207. Chama a torre agora 118-95, 3207. 118-6, confirme? Não, 118-95. 807, vetor sequenciamento esquerdo agora na proa 170, nessa proa autorizada ele é. 16. 170, voo no 807, se você quiser. Boa tarde, é Portugal 021, vídeo on taxi. Zero 21, taxi Alfa, report before Juliet, é Portugal 021. 396 vai curvar agora à direita, vá na proa 060, o limite dessa proa será de 10 milhas. Ok, direita 060, limitada 10 milhas, são 3 a 6. Pés, 396 já assumi para de Duna, 1.016, autorizado ILS, 2.000 pés. Para de Duna, 2.000, autorizado ILS, 1-1, vai Julius, é Portugal, Unido 1. 295, boa. 9 voando Alagoinhas, desce para 2000 com 1016. Para identificação. Exatamente, para 5729, o ajuste 1016. Boa tarde, para 3 mil pés na via chegada Maré, 1016. 1016, 3 mil pés na Maré, 1075. Uma boa tarde, 3217, voo na Delta. Está 3217, está terminando, reporte do GF. Alfa, reporte do GF, 3217. Dois Salvador, muito boa tarde, essa é a 6321, decola na sua escuta, Narbor. Boa, é 3212, é 320, Narbor, vigilância. 320, Narbor, o Xané 6321. No lote, 3 milhas externo, voa na 396. 396, chama a torre 118.95. 18.95, obrigado. Chama Recife agora, 1251, alterno 3325-6327. 1-3325. Gol 1075, vetor sequenciamento, vai curvar agora à esquerda, voa na proa 50-050, nessa proa autorizada LS. 2000 pés, 1016. 2000 pés, 1016, gol no 075. Ah, solicita essa proa por mais 10 milhas, pode tentar passar bastante, ó. Ok, autorizado a propor mais 10 milhas, cancela o vetor, após 10 milhas, voitap. Ok, obrigado, após 10 milhas, nessa prova, voitap, vou no 0-7. Aqui Luiz, que corredor forte, Interlagos aguardando transferência, mantém mil pés. Semana acenda 1500 pés, o Bravo de Luiz, o ajuste 1016. Firmando 1500.